Ao seu portal de cultura inútil. Estamos aqui para começar mais um espetacular não podcast. Eu sou o Jordano e para mim o melhor grupo de super-heróis que já existiu é o Watchmen. Oh, boa, boa, boa, muito bom. Eu sou o Dani Hell e para mim Mulher Gato é só Michelle Pfeiffer. Opa, eu sou o Vini e eu não conheço nenhum dos atores que fizeram o Batman. Ninguém conhece o Vini. Eu sou o Land, e quem foi que convidou o Aquaman pra liga? Eu não sei até hoje, cara. É isso aí, galerinha. Como vocês perceberam, nós estamos com um convidado especial de hoje. É o nosso amigo Land, especialista na cultura inútil de... De tudo. É de tudo. Sou praticamente um fã da History Channel. Exatamente. Se você pensar em alguém que tem cultura inútil, que sabe a capital de todos os países... E, sei lá, tipo, sabe falar sobre o sexo das onças da Austrália? Não tem nem onça aí, da Austrália. Esse aí eu não sei não, hein? Ah, cara, você aprende, relaxa. Então, é esse cara aqui. É o Land e pronto, vocês estão... Alguém pode lhe dizer se uma zebra é preta com branco ou branca com preta, é esse cara aí, viu? Aí. Vou mais além. Ela nasce preta e vai ganhando as estrelas brancas. Olha aí. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Eu acho que ninguém vai saber te corrigir, cara, mas tudo bem. Ai, vamos lá, então vamos lá, Jorge. E aproveitando que nós estamos com um especialista de cultura inútil aqui hoje, a gente vai tratar de um tema inútil. Bem poderoso. Nós vamos falar hoje de superpoderes, né? Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Então, pra começar logo esse tema, né, essa história, esse podcast, esse mundo maravilhoso dos superpoderes, existe uma pergunta muito simples. A gente sempre começa com pergunta simples, né? Vamos ser bem sinceros. E, então, eu queria saber de vocês. Vocês gostariam de ter superpoderes? Claro! Nossa, sem dúvida! É claro, é vivo! Todo mundo, né, galera? Todo mundo. Mas, assim, me digam então, já que vocês gostariam de ter superpoderes, que tipo de superpoder vocês gostariam? Oh, sem dúvida, a fortuna do Bruce Wayne. Oh. Sem dúvida, né, cara? O dinheiro, de fato, acho que já perceberam que todo cast eu trato de falar de dinheiro, mesmo não tendo nenhum aqui comigo. Eu concordo com o colega aí, não tem superpoder melhor, cara. Não, Batman é prova disso e Homem de Ferro é prova mais do que certa disso, cara. Prova mais do que perfeita disso, né? Mais do que perfeita. Nossa, velho. Não, mas é com certeza, cara. Tipo, não só em tamanho de riqueza, que pra mim, muito provavelmente a do Homem de Ferro é maior que do Batman, mas de estilo, cara. Tipo, Tony Stark, pô. Sabe, ele sem armadura ele é sinistro, cara. Não interessa. O que eu acho, velho, é o seguinte, que o Tony Stark, eu não sei quem é o mais rico dos dois, velho. Eu sei que os dois têm dinheiro pra cacete. Eu sei que o Tony Stark, velho, ele é um gênio, né, cara? O cara é inteligente, ele não é só rico, velho. E o Batman, cara, tudo que ele precisa, ele pede pra alguém fazer pra ele, né, cara? Ah, pô, ainda é muito bem assim, não. O Batman também é inteligente pra cacete. Mas eu acho que o negócio, o ponto... É que o Stark sabe utilizar melhor a inteligência e o dinheiro dele. Ou seja, pra pegar todas as mulheres no seu círculo social. Exatamente. Boa, boa, boa. Não, mas quando eu falo de inteligência, velho, eu quero dizer assim, não de... Tá, eu não tô dizendo que ele é um estúpido. Mas no sentido de criar as próprias armas. É, cara, mas o Tony Stark, né, ele construiu o patrimônio dele, né? O Batman ganhou, né, cara? Existe essa diferença, né? Não, cara, já veio com o Tony Stark também foi do mesmo jeito, cara. O Tony Stark, ele herdou do pai dele. O pai dele já era dono da fábrica. Ambos herdaram dos pais, os patrimônios que tem. Só que a diferença é que cada um soube cuidar e crescer de uma forma diferente, né? Convenhamos, é muito mais fácil você construir uma metralhadora que sair do seu braço quando seu pai é dono de uma fábrica de armas. É, pois exatamente. é. Tem isso também, né? Sem dúvida. O pobre do Batman nem pai tem, né? Coitado. Tem o Alfred só. E só tem o Alfred. Então vamos corrigir aqui, né? O melhor pro superpoder não é ter dinheiro, é nascer rico, né, cara? Exatamente. Verdade. Nascer rico De no meio. preferência com o teu pai sendo dono de uma loja de armas. Exatamente. Preferência, cara, de Preferência. preferência. Verdade. Mas tá. Tirando o dinheiro de lado, assim, que pronto, todo mundo já concordou que é o melhor poder, né, cara? Não tem jeito. Assim, tirando o dinheiro, qual o melhor poder pra você? Telecinese, meu filho. Tirando Visão o de raio X. dinheiro, telecinese. Diga, Tirando. Aí, Jordão. eu vou na telecinese. Velho, eu vou na visão de raio-x, cara. Olha só porque ele quer a visão de raio-x. Não, só fala, Jordão, porque eu já tenho certeza de ser do que o motivo. Eu acho que todo mundo já sabe o motivo, cara. Aí, mas Será? convenhamos, a visão de raio-x que eles botam no, nos desenhos e tal, nos filmes, é muito diferente da visão de raio-x real. Mas ele Mas vai na visão de convenhamos raio-x. Diga. também. Convenhamos também. Eu não gosto de voltar no, nos temas, cara, mas o dinheiro faz o que essa visão de raio-x que o Jordano quer Brincando, sem faz, né? dúvida. Eu quero ver você completar a telecinese. Exatamente. E com telecinese ainda há spoiler de que você pode ter visão de raio-x usando o poder de telecinese. Exatamente. What? Aí, essa Exatamente. aí eu não entendi. Mas é, com telecinese você pode ter, adquirir também a visão de raio-x. Pô, essa é nova pra mim, cara. Na boa. Não. Tudo bem. Tá bom, É. ninguém aqui vê Gantz, né? Beleza. Não, cara, não. Não. Gantz tá ultrapassado. Não tem superpoderes em Gantz. Até tem, mas não vale a pena comentar Gantz. Mas é, não dá aqui. Não dá aqui, super-herói. Mas Não, cara, tá. mas falando sério, não seria visão de raio-x, cara. Sabe o que é que eu gostaria de ter? O quê? Eu gostaria de ter o fator regenerativo, cara. Do Wolverine? Isso é Exatamente, bom. cara. Isso é legal. Velho, é muito foda, velho. É muito foda aquele poder, cara. Eu não sei, cara. Tu queria ser imortal? Cara, eu queria. Tu queria Na ser boa. imortal? Cara, Ah, eu não claro que eu queria queria. ser. Eu não Ah, eu não queria ser queria ser imortal. imortal. Nem eu. Também não. Também não. Não vale a pena. E eu vou daquilo, né? Ser imortal não é um poder, é uma maldição. Exatamente. É, Concordo eu com ele. concordo. Eu concordo. E eu fico pensando o que que o Jordano, com essa filosofia de vida dele de ganhar dinheiro dormindo, ia fazer imortal, cara. Velho, eu imortal, eu não ia precisar comer, então eu guardava o dinheiro da comida. Eu não ia precisar beber, eu guardaria o dinheiro da água. Logo um dia eu ficaria rico. Cara, Jordano, você ia virar Bela Adormecida, velho. Tem noção disso? Exatamente. Não, cara. A Eu Bela imortal, cara. Adormecida. Não... É, eu imortal ia ter dinheiro pra fazer tudo, cara. Ou Então não, eu né? imortal aqui, Você ia meu ter irmão. que Eu ia ter dormir tudo. o dia inteiro. Não, mas espera aí, ele ia estar dormindo, cara. Como ele ia ganhar Velho. dinheiro dormindo? Ele tem que Tipo, trabalhar para ter dinheiro. eu podia vender o meu sangue para criar uma cura pro câncer. Tá. Eu poderia fazer experiências com meu sangue para curar todas as doenças do mundo, cara. Homem de ferro que se lasca, ia ser mais rico do que eu. Nem sei, cara. Não, cara, tá. Você estudou biologia ou biotecnologia para poder saber fazer isso aí? Não, mas com Não, certeza eu ia cara. arrumar alguém que soubesse, cara. E, cara, se ele tem a vida inteira para isso, ele pode estudar o que ele quiser também, né? É, Sem dúvida. mas eu quero ver como ele vai estudar sem ter energia no corpo, sem comer, sem beber, como ele ia conseguir sair de casa andando. Porque ele é imortal, ele não vai morrer, mas ele também não vai ter energia para sair da cama. Tem que pensar Pô, cara, nisso. eu vi uma entrevista no Faustão, cara. No Faustão, não. No Fantástico, onde a galera vivia de luz, cara. Eu ia trabalhar em cima disso. Olha, pior que eu já vi. Eu vi falar de um cara que passou mais de uma década comendo grama. Pois é, praticamente a mesma coisa, velho. Ele só vivia de luz e grama. Foi, eu acho que foi essa mesma entrevista que eu vi, cara. Não, eu não vi na entrevista, eu vi isso na internet. É um indiano maluco lá daquele. LOL. Deve ser o mesmo cara, deve ser o mesmo cara. Fala sério, na boca, comer grama, cara. Porra. Esse cara é muito burro, hein? Cara, eu não gosto nem de alface, quanto mais grama. Mas convenhamos, ele comia grama. Grama ainda tem alguns fatores lá calóricos. Agora, tu não comia nada, cara. É diferente disso. Velho, eu É não viver vou de pagar luz. por comida, cara. Não confunda, eu não vou pagar por comida, é Então tu vai diferente. ver uma barata correndo, tu vai lá, vai pegar ela e vai comer. Na boa, eu até como grama, cara, mas eu não me satisfaço até ela virar 1 quilo ou mais, sabe? Cara, eu não me satisfaço, eu não vou me satisfazer por nada que não pingue sangue. Nosso amigo é um vampiro, cara. Ah, meu Melhor Deus. imortal do que esse mortal aí com luz e grama. É, realmente. Luz e Gaiman tá mais perto do Crepúsculo do que em Vampiro. Não, cara, que é isso. É, de fato, o Crepúsculo tá distante de tudo que a gente conhece, cara, na verdade. Na boa. Exatamente. Mas, cara, eu não sei o que eu gostaria de superpoderes, cara. Realmente eu não sei. Eu gostaria de me teletransportar, cara. Porque o Brasil é muito grande e eu quero conhecer tudo. E, porra, não dá. Não tenho dinheiro, não sou imortal, não posso ganhar dinheiro dormindo que nem o Jordano. Entendeu? Então, eu gostaria de ter teletransporte, sei lá. Seria bom. Não. Boa. Sabe um poder bacana, cara, que eu acabei de lembrar? Eu não sei se... acho que vocês todos já viram o filme do Wolverine, né, cara? Vocês se lembram de um... esqueci o nome do indigente agora. Que ele controla toda a tecnologia, toda a energia ao redor dele, cara? Ah, aquele cara que canta o Wolverine. Sei. Só no nome dele também. Que ele tá no elevador, o elevador para. É, para, ah, começa a mover. É. Uhum. Aí ele tá no avião, controlando o avião também. Ali era um bom poder pra mim também, cara. Imagina aí, eu chegar no caixa eletrônico, olhar pra um lado, olhar pro outro, estender a mão, sair o dinheiro todinho. É. Caraca, nosso líder é muito pilantra, cara, na boa. É, eu com telecinese também fazia isso aí molinho também. Muito fácil. Olha, eu com dinheiro não ia precisar fazer isso. A gente ia lá e soltava o Maicon, o Jordano. A gente se unia e a gente se unia lá e soltava o Maicon. Aí, tipo, eu desaparecia aqui, entrava no cofre de vocês, pegava o dinheiro e voltava pra minha casa tranquilo. É, eu usava telecinese pra controlar a tua mente pra você trabalhar pra gente, Daniel. Teleporte. Você me achasse, João. Tinha que me achar primeiro. Estupro mental o nome disso. Técnica do Vini. Exatamente. O falou, tá me lembrando o Jumper, cara. Aham, uhum, Jumper, olha só. Ele fez exatamente isso. Ele que estuprou alguém mentalmente? Não, cara, ele se teletransportava pra dentro dos cofres e roubava o dinheiro e ia embora. Tu não assistiu o Jumper, cara? Aquele filme ridículo. Jumper. Eu nem achei tão ridículo assim. Não, é, pô, maneirinho, cara. Não é, pô, eu gostei do filme. Também. Não, eu não gostei, mas eu acho que eu não gostei por culpa do ator, cara. O Anakin Skywalker, pra mim... não prestou ali, realmente. Tem um filme que eu gosto dele, cara. Não tem um filme que eu gosto com ele, cara. Só Star Wars. Nem Star Wars. Star Wars, velho. Eu gosto por ser Star Wars, cara. Mas a atuação dele, cara, é... sei lá, cara. Consegue ser pior do que a da moça lá do Crepúsculo. Não. Não, realmente. Vou ter que contar com o réu. A Bela pelo menos o maluco lá do Anakin tem expressão. É. Exatamente. Ele não parece que vai ter um orgasmo toda hora que fala, né? Quem estiver ouvindo isso e gostar do Crepúsculo, cara, vai linchar, vai te linchar, cara. Não. Olha só, quem estiver ouvindo isso e gostar do Crepúsculo merece ser linchado. É diferente. Se você gosta de Crepúsculo e você está escutando esse podcast, é assim, ou você aceita as diferenças ou desliga, na boa. Mete o pé daqui. Mete o pé daqui. Estamos sendo educados, tá? É, exatamente. Senão daqui a pouco vão ter pessoas sendo untadas por aí. É complicado. Mas cara, já que vocês falam de superpoderes, de gente usando superpoderes pro mal, de telecinese, eu lembrei de Heroes, cara. Porque eu lembrei daquele cara bundão, sabe? Aquele gordinho que tinha os poderes de telecinese e ele nunca usou pra nada em 4 temporadas. Tá, convido. Toda história de heróis tem sempre um que não serve pra nada. É sempre o gordinho. Sempre o gordinho. O gordinho fazendo gordice. Exatamente. E vocês ainda me perguntam... Não, velho. Opa, só me tira uma dúvida aí, cara. Esse colega da telecinese é aquele policial, não é? Isso. O Matt, sei lá, se não me engano. Que não mete ninguém na temporada toda. É que eu só tava me recordando dele como leitor de mente, mas não como telecinético. Mas depois daquele lance com o pai dele, né, tal, eu lembrei de tudo agora. É, ele tem uma telecinese, mas ele não faz nada. Aquele gordinho é o personagem mais inútil de Heroes, velho, na boa. É, vai, é um gordo. É um gordo. Ai, meu Deus, ninguém merece. Depois vocês me perguntam. Te pergunto o quê, cara? Meu preconceito com isso, cara. Na boa. Vini, não esquece do FBI. Ele fala. Mas agora eu concordo com o Vini. Não é eu ou ele que tem preconceito com isso. É o mundo que tem, porque senão não botava o gordo lá inútil sem fazer nada. Exatamente. Não, e o gordo tem o melhor poder, um dos melhores poderes ali, cara. Isso é ridículo. Exatamente, cara. Ele tem e não usa. É complicado. Eu compro caro. Mas tem que ter algum gordo útil, cara. Vamos lembrar de algum gordo útil aí. Gordo útil? Pois é, galera, não tem nenhum gordo útil. Se vocês lembram de algum gordo útil, mande pro nosso e-mail, pelo amor de Deus. Cara, sabe quem lembrei um gordo útil? Lembra das aventuras de Jackie Chan? O Toru. O Toru, verdade. Toru, tem cara. Ele, cara. Tem uma ele. Temporada só com ele lá, como a principal mente. Ele sendo fodalhão. Ah, boa. Ele é útil, pô. Ele é útil, olha aí. Mas também se ferrou uma porrada de temporada até ser útil, né? Ah, exatamente. Mas ele é perdeu. É engraçado, porque ele começa bem, né? Tipo, ele é o sinistrão lá da gangue do mal. Aí depois disso, ele não é nada. Aí ele vira, tipo, ele tem uma temporada que ele só ajuda, todas as missões ele tá lá ajudando. Depois disso, ele vira empregada doméstica do tio, cara. Vira discípulo do tio, cara. Peraí. É, ele vira discípulo. Discípulo. Empregada doméstica, cara. Porque sempre que ele aparece, ele tá com uma vassoura na mão, varrendo o chão do tempo, cara. Ou com um aventalzinho. Já viu que ele sempre tá com um avental também? Exatamente, cara. É bom mesmo, cara. Todo mestre dá um jeito de explorar os discípulos. É a verdade. Só porque o cara é gordo, né? Só porque o cara é gordo. É, Deus. Ah, eu tenho mais dúvida se é porque ele é gordo. Exatamente. Pô, o pai meio lá não explorava a mulherzinha do Kill Bill? É verdade, mas aí é só porque ela é mulher e... Rapaz, ela é mal gostosa. Ela é loira. Ela é loira. Pai meio? Aquele velho, cara, do bigodão do Kill Bill. É, da barba branca. Isso. Ah, é, o pai meio. Ah, mas ele não é o pai meio, né? Tá, é o Mestre Miyagi, então. Ah, não, o Mestre Miyagi também explorava o Daniel San. Botou lá pra ficar esfregando os carros lá, pintando cercas. Aí o Jackie Chan fez isso com outro cara, mas aí tudo bem porque ele é preto, né, cara? Ninguém reclama. Mas no filme do Karate Kid que o cara luta com o Fu, ah, né? Ah, sim. Já tinha até um Jack desse. É o novo. É o novo Karate Kid que é Kung Fu. O Jackie Chan fez a mesma coisa com o cara, mas ele é preto, pode, né? Seu bando de racista maldito. Cara, eu tô quieto, porque ele explorou o garoto como eu nem lembro do filme. Olha, cara. Meu preconceito é só com gordo. Eu não tenho preconceito nenhum com negro, nenhum. Muito o pelo português, contrário. O português é quem tá tocando no nome de negro, viu, galerinha? É, o português. Lembre disso. Não é nem eu, cara, não é nem eu, olha só. É o português. Se liguem. Vamos sair desse tema, senão... Cara, vamos tratar então aqui dos piores superpoderes. Já que a gente falou que gordo só faz gordice, né? Vamos falar dos piores poderes e sair dessa faixa dos gordos e continuar nos piores, cara. Vou falar um... Vou só falar um que eu acabei de lembrar. Um dos melhores, piores superpoderes. Ter o poder de mudar a cor das coisas. Nossa, velho. Só isso que eu falo. Meu Deus do céu. Eu lembrei disso, cara. Eu também. Color Kid, cara. Olha isso. Tipo. Color... Não fala mal dele, não, que tem até boneco do Color Kid. Mas... Tem, é boneco, cara. Mas que poder é esse, cara? Tu vai chegar lá pro cara, peraí, seu bandido, eu vou trocar a cor da sua roupa. Vou botar um rosa pink pra você. Você vai ter que ficar constrangido agora. Como, cara? Não, conta. Foi por esse motivo que ele não foi aceito na liga mais... Não foi a liga mais escrota. A segunda liga mais escrota de todos os tempos. Tem uma pior. Lógico, não, velho, Ele foi rejeitado, não, cara? Ele foi não rejeitado, passou no, ele foi não isso passou que teste. Ele não foi escolhido. Coitado, cara. Ah, tá. Também, cara, não, ele só serve... Ele só serve pra enfrentar vilão daltônico, cara. Aí fica difícil, né? Nem daltônico, velho. Nem daltônico, cara. Daltônico ainda bate nele. Daltônico, ele é inútil. Ele não vai ter efeito nenhum. É verdade, é Ele muda a cor das coisas, cara. O daltônico não vai ligar pra cor. Então, ah, peraí. Mas pelo menos o poder dele tem uma utilidade. Pra quê? Tem pelo. Pelo menos ele pode mudar a cor das coisas. No X-Men, que é muito mais. Um grupo muito melhor, tinha o Spectre, que tinha o poder de deixar a pele dele invisível. Só a pele, os órgãos, os ossos, os músculos continuavam visíveis. Isso serve pra dar susto nas velhinhas, cara, no Halloween. Opa, isso. Pra que eu vou querer um poder desse? Pra quê? Eu vou ganhar, eu vou ganhar dinheiro com uma atração de circo? Vai. De fato, poder... bizarro, viu, cara? É, não, esse poder ficaria até interessante se você botasse ele no, naquele outro. Que, tipo, estica a pele, sabe? Aí, imagina, você pode bater com a sua pele invisível, cara. Esqueci o nome do desgraçado. É... Derme, né? Tem o Derme, do Direção X. É, o Derme que, tipo, estica a pele por 5, 6 metros. Não adianta falar mal do Direção X, que o Direção X também é X-Men. Pode ser muito mas bizarro, mas é X-Men. É o mais bizarro que eu já vi na minha vida, cara, é a Geração X. Cara, tinha muita gente bizarra no Geração X. O Derme é o de menos, cara. É, cara, tinha cada um. Não, mas chega do Geração X, que isso é bizarro demais até pra poderes inúteis. Realmente. Pô, cara, mas tem um outro, cara, que eu acho absurdo. Eu não sei nem como é que isso pode ser um poder, cara, aquele larval. Eu não sei nem de que geração isso é, de onde é que isso é. Larva. Na boa, o bicho é estranho, entendeu? E ele tem... O que é? Duas larvas dentro dele? Aham. No ombro, não, cara? É dentro? Não, ele tem um terceiro buraco, cara, no corpo. Yeti! Que isso? Ou seja, ele tá lá andando de boa com dois baiatões enormes dentro dele? É bem por aí, exatamente. Imagina isso, cara. Isso me lembrou. Mas pelo menos isso ele me lembrou. Tem que ser útil. Isso só é ridículo, cara. Isso só é ridículo porque são dois insetos grandes, cara. Mas todo mundo, eu não sei todo mundo, mas eu pelo menos curto muito, velho, um personagem do Naruto que tem um poder bem similar a esse, cara. Exatamente isso que eu ia falar. O poder dele pelo menos é útil. Exatamente. Ai, é tenso. Embora o personagem não seja muito bem aproveitado, né? Podia ser muito mais. Não foi bem aproveitado pela bizarrice dele. Imagina um cara desse andando na rua. Cara, até imagina aquele... um cara desse. Até o colar roxo dos Super Gêmeos é melhor que ele, cara. Nossa, cara. Forma de balde. Como é que é? Forma de um forma balde d'água. Balde um cubo de gelo. Uma poça de lama. Velho. Lama não. Lama é não. Água e gelo. Só água e gelo. Ah, é água e gelo, né? Eu queria jogar no barro, cara. Caiu no barro, já era. A irmã dele até é mais útil que ele, que tipo, virava os animais e tal. Mas todo episódio dos Super Amigos, ela virava aquela desgraça daquela girafa. Girafinha, sem girafinha. Sem exceção. Ela ou podia canguru, cara, né, cara? Precisa. As girafas precisam beber água, cara. Exatamente. Ou seja... Pô, sabe o que eu tô constatando aqui, né? Tipo, Super Gêmeos é um inseto do caramba, cara. E tem o pior, né? Que, tipo, eles podem virar e tal, mas eles só podem virar se eles estiverem juntos, porque eles têm que se encostar pra se transformar. Separam eles não são nada. Não servem pra nada, porque não tem super força, não tem uma super inteligência, não tem telecinese, não tem dinheiro pra cacete, não tem nada. Velho, e outra coisa, e eles são dois aliens, cara, que vieram fazer o que aqui na Terra? Incesto. Exato, incesto. Já falei, filho, a girafa tem que beber água, acabou. Mas, velho, por falar em Super Gêmeos, eu não sei se vocês lembram que em Smallville... Eles apareceram, cara. Apareceram no episódio. Não me engano, 9.4, sei lá. Foi a nona temporada. Infelizmente, sim, galera. Vocês estão escutando o podcast e eu vou admitir, eu vi Smallville inteiro. Meu Deus. Eu tô contigo e eu abro, Daniel. Você viu tudo também, Jordão? Vi tudo, cara. Do primeiro ao último episódio. E o pior, eu gostei daquela porra, cara. Que tristeza, hein, velho, na boa. Eu vou te contar, eu só vi a primeira e a segunda temporada e parei, porque depois ficou muito tenso, cara. Mas sabe por que eu gostei, que eu cara? Que... Sabe por que que eu gostei, cara? Porque em Smallville foi o único lugar no universo que eu vi o Aquaman ter alguma utilidade, cara. ele pega a Lois Lane, só isso. Exatamente, também. Exatamente, né? Cara. Mas também convenhamos, né, cara? Aquela Lois Lane do Smallville, ela é uma Maria. Como é que eu posso chamar isso, cara? Maria Poder. É Maria Poder, cara. Porque, tipo, ela pega o Arqueiro, ela pega o Aquaman e ela pega o Superboy, cara. Tipo, na boa. Muito troll. Deprimente, cara. Deprimente. Dá até vontade de ter um superpoder também. Não ligava nem de ser o Color Kid. O Color Kid, é. Vem aqui, deixa eu te deixar roxa. E velho, mas pra ela até que podia ser útil, já pensou, cara? Tá sem roupa pra sair e tal, pega aquela roupa velha, o cara dá uma atingida ali na hora, ó, já era. Tchau e beijo. É, ó, exatamente, ó. Que LOL, velho. A única utilidade do Color Kid, estilista. É, estilista, é isso, decorador. Não, mas é exatamente isso, Vini. Tipo, pra mim, o Color Kid é tipo o Clodovil da Liga da Justiça, sabe? Pô, nem isso, que nem na Liga da Justiça ele era, não entrou nem pra Legião dos Super-Heróis, que só tinha... Bizarrice, cara. Não, convenhamos, o lugar que tinha um gordinho, pra variar, que o super-poder dele era saltar. Saltar não, é infrar. É infrar. Ele virava mudou uma bola. Muito. É, ele virava uma bola. Estava mais gordo e inútil ainda. Peraí, isso é importante, cara. Ele era um gordinho que ficava mais gordo ainda. Exatamente. E... Caraca, cara. E ele quicava. E ele ia quicando. Ele ia quicando. Meu Deus do céu. Vem que vem quicando. E, tipo, todo mundo em volta dele tinha algum poder decente, menos ele. Ele é o único inútil da Legião. Não, cara, ele infrava, cara. Ele servia, pelo menos, pra amortecer a queda de quem tava caindo. Quase todo mundo lá voava, ou tinha super força, ou super tamanho, até o único... Ah, não, tinha super força também, ficava gigante. Todo mundo tinha algum poder decente, menos ele. Tá, ele foi aceito, elétricos. Né, cara? Pô. Exatamente. Ele foi aceito, né, cara? O Color Porque Boy tinha é que isso. Ter algum gordo no grupo. Foi a cota. Ele entrou pela cota, tá bom. Mas o mais importante é que ele entrou. Se foi pela cota ou não, mas ele entrou, né? Isso que é importante. Agora falando do mistério de como a galera entra pra esses grupos de super-heróis, né, cara? Vou pegar a frase do Land aí, que ele falou no começo. Quem foi que chamou o Aquaman, cara? Quem foi? Na boa, velho, na boa. Não dá pra entender, cara. Provavelmente ele tem alguma ligação lá, alguma ligação interna, amigo de Atlântida. Deve ser amigo aí, deve ser amigo aí de Super-Homem, ó. Deve ser... Tipo, ele é um pouquinho mais forte, tem uma pele um pouquinho mais dura e fala com peixe. E fala com peixe. Tá, pra que... Que fala com peixe. Até o ajudante, cara, o ajudante dele, que tá passando nessa Liga da Justiça Jovem, que tá saindo agora, consegue ser mais legal que ele, cara. Porra, o Aqualad é muito melhor do que ele. Muito pelo menos o Aqualad tem aquelas arminhas legal que ele usa e tal, controlando a água. E o Aquaman tem o quê? Um golfinho. Cara, pra ele nadar mais rápido. O Aquaman não tem o tridente, cara? Tridente de Poseidon? Mas deve ter. Bem ou mal, o cara é o rei de Atlântida. Então, ele tem ele o tridente. Pode ser ridículo, pode ser escroto, mas ele é o rei de Atlântida. Aham. Ele é um rei que não tem dinheiro, cara. Não adianta. Cara, o que que tu vai fazer com o dinheiro debaixo d'água? Sei lá, velho. O que você vai fazer sem dinheiro debaixo d'água? Com a cidade lá. Cara, lá todo mundo. O pessoal não precisa de dinheiro, eles vivem lá em paz, harmonia e blá blá blá, menos aqueles inimigos escrotos dele, que são mais escrotos ainda. Conseguem ser mais escrotos, né? Não sei como. Não, cara, eles devem ter uma técnica de escambo, alguma coisa assim, porque não é possível, velho. Sério, eles devem comprar as paradas. Eles devem usar conchinha, cara, conchinha colorida, exatamente. Cada uma é um preço, cada uma vai equivaler a um preço lá. Conchinhas, cara, coloridas. Mas tu sabe quando que ele teve alguma utilidade ou não, cara? Nunca. Teve, sim. Depois que ele morreu, cara. Sério, sério. Depois que ele morreu, na série do quadrinho da Noite Mais Densa, que todo mundo virou algum tipo de lanterna, acho que o Batman virou, o Super-Homem virou, e ele virou alguém também, cara. Ele virou... Não lembro agora, acho que foi dos Lanternas Negros. Ele virou o quê? O Lanterna Inútil? Não, Lanterna Negra, cara. Lanterna Negra é a Lanterna do Mal. É isso. O mais forte que tem, mais foda. Acho que não é, não. Depende, né, cara? Depende, porque eles são top, mas tem os Lanternas Brancos, né? Que foda com eles, então... Mais foda são os Lanternas Brancos. Lanterna Branco veio iluminar a escuridão que o Lanterna Negro veio trazer. Aham. Uhum. E eu... E ele voltou, renasceu com a mão, né, cara? Ah, que legal. Ficou mais fácil dele se masturbar agora, né? Mudou muito. Ele perdeu a única arma que ele tinha, que era aquele gancho escroto, e ganhou a mão de volta. Exatamente. Mas ele voltou com o poder do Lanterna, cara. Lanterna Negra. Eu sei que no fim ele é derrotado, cara, mas... Aí, nem com um dos maiores poderes do universo ele consegue ser útil. Ele é derrotado. Cara, eu sei que o Aquaman é tão inútil, mas tão inútil, que quando vocês falaram que tipo ele virou um lanterna, e o Jordan foi, ele virou um lanterna, eu fiquei pensando, ele virou um lanterninha de cinema, velho, na boa. Tipo... Não, cara, mas o pior é que, tipo, no, na sociedade deles, tem dois tipos de pessoas. Os que lidam com magia e os que são combatentes. Cara, os que lidam com magia são absurdamente fortes. Os que lidam com... Os que são combatentes também, como é o caso do Aqualad. Cara, o Aqualad não consegue fazer nada. Tá, ele é um combatente, tem um pouquinho mais de força. Peraí, mas peraí. Tem, tipo... Mas ele é o rei. Por que o rei tem que ter poder? O rei só senta lá e manda, seu filho da puta, vai fazer isso e aquilo, encostando o saco lá. A rainha de Atlântida tem poder pra cacete. A rainha de Atlântida é a Morgana de Atlântica, cara. Exatamente. Não, o Merlin, né? Porque ela é do bem. É. Mas ela tá lá pra botar moral nele. E ele tá lá pra mandar em alguma coisa, né? Ela tá lá pra garantir que ninguém tome o canto dele, viu, velho? Porque obedecer um rei desse é ter. Cara, alguma coisa ele deve ter pra ser o rei. Convenhamos. Opa! Ele tem um tridente, cara. Ele tem um tridente. É, ele conquistou a rainha com o tridente dele. É, puta. O tridente e o ganchinho na mão, né, cara? É. Pra que charme. E sabe que ele tem a pele mais rígida, né? Tchê! Tchê! Pronto, tá explicado como é que o Aquaman entrou pra Liga da Justiça. Nem precisa mais falar, entendeu? Tá resolvido já. Também explica por que ele pegou a luz, hein? Oi? Isso também explica o porquê dele ter pego a luz. Como ele pegou a luz. É verdade. Smallville, tem razão. Foi tudo explicado agora, realmente. Descobrimos o passado misterioso desse cara. Passado misterioso de Aquaman. Passado negro de Aquaman. Agora que desvendamos os poderes do a verdade sobre o Aquaman, né? Vamos falar um pouco sobre o Super-Homem. Não, cara, a gente falou dos piores, vamos falar dos melhores agora. É, mano. Vamos falar do Super-Homem, um dos melhores. É o herói que eu mais odeio, cara, o Super-Homem. Cara, pô, é o herói que eu não entendo, cara. O cara que criou o Super-Homem, ele vive num mundo que não é o nosso, cara, não é possível. Ele vive em Krypton, cara. Não por causa do cara ser um alienígena, cara. Mas ele vive num mundo onde todo mundo tem acesso a pedras alienígenas, cara. Coisa ultra raro, mas todo mundo na cidade dele tem aquela pedra. Sabe qual foi a coisa mais bizarra que eu vi com Kryptonita no Superman, cara? Quando ele tava separado da Lois, ele saiu com uma mulher, certo? E por coincidência dos 7 planetas da galáxia que possuem vida e coisa e tal, estarem aliados com o centro do universo, passando pelos 3 anéis de Júpiter e mirando nela, ela usava o batom que tinha Kryptonita na composição, cara. Porra. Foi, cara. Velho, foi bizarro, cara. Tá bom. Putz, não dá pra falar disso, cara. Não dá pra falar. Mas cara, a gente falou de Smallville. Smallville tem uma porrada de episódio assim, cara. Só coisa bizarra. Não, mas Smallville pelo menos mostra que ele tá ali naquela cidadezinha e lá teve uma chuva de meteoro, né, cara? Sim, exatamente. Lá ainda o tem resto uma do explicação. planeta. É, o resto do planeta não mostra, né? O que que todo inimigo do Superman tem a desgraça de uma pedrinha de kryptonita? Até o Batman tem a pedrinha, cara. Ah, cara. Mas o Batman não conta. O Batman tem a fraqueza de todos os heróis da Liga. O Batman sabe tudo de todos, cara. O Batman não é tão burro assim, não, né? Ele tem um centro de inteligência bom. Um centro de recolhimento de dados, espionagem. Agora, me fala desse super-herói da Liga, o Ajax, cara, aquele alien da Liga. Cara, ele é absurdamente forte. O verdinho. Acho que é Ajax. Marciano. Marciano, é. Caçador e Marciano. Ele aparece em Smallville também, por acaso. E entra na cota, né? Entra na cota porque ele é preto. Não, e você sabia que no planeta dele, os marcianos que... Agora eu não tô lembrado se são os verdes ou os brancos. Um dos dois eram oprimidos pela outra raça. Porque tinham duas raças de marcianos diferentes. É, era eu o acho, verde e o branco. Eu acho que era o verde que dominava, o branco que era escravizado. Era alguma coisa, cara, assim. Eu não lembro pra falar a verdade, mas eu acho que era justo o contrário, cara. Ah, não, porque não? O branco, cara, eles estavam atacando, porque eles vieram até pra Terra atacar. Não, cara, aqueles eram outros. Aquele era uma raça alienígena qualquer que... Ah, era um parasita, aleatório. Chegavam no planeta, ah, tá. Consumia tudo que tinha e depois iam pra ontem. Era verdade, estou confundindo. É, que plagiaram isso e colocaram naquele... Qual é o nome daquele filme que os alienígenas morrem pro oxigênio no final? Guerra dos Mundos. Isso. Falei, as máquinas que os alienígenas traziam igualzinhos alienígenas da Liga da Justiça. Aham. Muito foda, velho. E no final eles morrem pro quê? Não é oxigênio, cara. Pra bactéria, velho. Bactéria que tinha no terreno. Não tinha um sistema imunológico pra isso. É. Cara, esses aliens morreram tão... Então, sei lá, cara. Nesse filme foi tão feio a morte dos alienígenas, cara, que foi foda. Velho, eu só digo uma coisa desse filme. Deprimente. Começando pelo personagem principal. Pois é. Tá, falando... Já que a gente tá falando de alienígena, cara, vamos falar do Watchman. Um que eu não sei a origem. É, eu também não sei a origem, não. O Jordano deve saber. Tá, eu calma. Vou... O Watchman com alienígena... Ah, cara, eu não sei o origem, não sei nem de onde ele veio. É, nem eu, o Vini cara. Que tá falando que ele é alienígena. Exatamente. E o Watchman é alienígena, Vini? Não é alienígena, o não? Watchman... Não, cara, o Watchman é um grupo de justiceiros, é. Alguns e, tipo, policiais... Ele tá confundindo o Watchman com o Dr. Manhattan. Oh. E? Ah. O Azuzão, que tava sempre peladão no filme. Aham. E ele não é um alienígena, né, na verdade, cara, ele é um Hulk, quase um Hulk, velho, ele foi preso numa experiência e tal, num acidente, foi pego, né, no negócio de partícula e tal, da energia e foi desmaterializado, só que aí as células do corpo dele absorveram a tal energia e ele aprendeu a controlar a matéria, só isso. Ah, o cara é foda, faz o que ele quiser. Por que que nenhum de nós, cara, quando tem um acidente, vira super-herói, cara? Eu fico puto com isso. O super perna quebrada. Super perna quebrada. Exatamente. Se alguém passasse pela experiência dele, o máximo que você ia conseguir era o super leucemia. Uhum, com certeza. Ah, uma super leucemia, uma super câncer de pele, um super câncer. Tudo que tu consegue. Mas se tenta aí, Daniel, mas se joga dentro do lixo químico. Não, cara, eu vou me deixar ser mordido pelo rato. Pelo rato. Homem-Aranha pra virar o Super Leptospirose, cara. É, Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha. Falando em aranha, velho. Não tem nem o que falar do aranha, né? Foi mordido por uma aranha. É uma das causas de superpoderes mais idiotas de todos os tempos. Cara, o Stan Lee não devia ter mais criatividade quando pensou nisso. Se mordido por uma aranha radioativa. Ou não é aranha radioativa? Sei lá. Não, não era radioativa. Ela é o quê? É só especial, né? Era uma tal, aranha passou... criada no laboratório, eu acho. Era no laboratório e tal. Aí passou os genes pra ele. O máximo que ele ia conseguir com isso é um super envenenamento. No mínimo. Mas sabe o que é o pior, cara? Eles repetem a mesma coisa pra criar um vilão pro Homem-Aranha, cara. Não sei se vocês lembram, acho que é Scorpion o nome dele. É, o escorpião. Eles criam um super escorpião. Eles criam um super escorpião pro escorpião picar o cara e o cara vira um escorpião. Exatamente, por aí. E o pior de tudo, cara, o escorpião não dá certo, cara. fica mais bizarro que o Aranha. Vem cá, agora que eu tô pensando isso, tem o Scorpion. E como é que é a origem do Rhino, então? Ele foi mordido por um rinoceronte, velho? Na verdade... rinoceronte. Ele não foi picado. Acho que ele foi atacar uma pele de rinoceronte nele. Tacaram uma experiência que botaram essa pele nele. Foi uma parada assim. Cara, eu acho que ele só é um cara muito forte. Vestido de rinoceronte? Eu acho que ele veste uma pele de rinoceronte, não, cara? Ah, pior que é isso mesmo, cara. Ele veste uma pele artificial semelhante à pele de rinoceronte. Uhum. Só. Mas, pelo que eu lembro, essa pele fixava com ele. Ele ficava com a pele, não podia tirar. Por causa de um experimento. Ele vestia e metia um experimento nele e fundiam com o corpo dele. Parece que era isso. Uma merda aí. Exatamente. O importante é que o cara era russo e entrou pela cota. Pô, não, mas ele não entrou pela ele cota. Ele não é o único russo que entrou pela cota. Russo. É, cara, não era. No Homem-Aranha, cara? É, no Homem-Aranha era, pô, mas tem mais, pô. Muitos. No X-Men tem o... O nome dele é o Colosso, não é? O que tem a pedra de metal. Colossus não é alemão, não, cara. Nossa, alemão, cara, já é porque ele é russo. Aquele sotaque dele. Ah, então não sei mais. Então não sei mais nenhum super-herói russo. Tem vilão. O Giller. Porque... O Giller. Ah, cara, é verdade. O nome do Colossus é Piotr Nikolaevich Rasputin. Cara, esse troço não for russo. Tcheco. Não, é russo mesmo, não tô zoando. É soviético. 140% de força. Provavelmente foi criado na época lá da... Na Guerra Fria, só pra dar uma sensação de amizade. Porque só tinha vilão russo. Mas teve teve herói russo também, cara. É... O Red Star, eu acho. Red Star, é o herói comunista, né, cara? É, mais ou menos. Olha o nome do jovem. Cara, tudo que botavam sobre Rússia tinha sempre ou uma estrela ou vermelho. Uhum. Sim. O problema é que depois eles botaram o Colosso como vilão também, né, cara? É, o Colossus Ultimate, né? Ué, mas o Colossus não se juntava com o Magneto? Ou... É, porque ele não tinha escolha. Ah, ah. Tinha sim, cara. Era só ele não virar metal. Porque ele podia escolher. Ué, se for falar que não tinha escolha, se fosse assim, o Wolverine também não ia ter escolha, né? É, porque o Wolverine está escolhendo do outro lado. Porque ele tem diamante na pele, né? Diamante? Não, pô, diamante não. Adamante. Ele tem diamante. Como é que é o nome? Adamante. Adamante, não é diamante não. Ele não tem diamante na pele não, velho. Senão ele ia ser um cara muito rico. Diamante na pele. Nossa, imagina só. Wolverine, diamante. Brilhando, garrinha brilhosa. E é isso, você é uma diva. Você é uma diva do X-Men. Ia ser uma e, por coincidência, velho, tem uma diva que se transforma em diamante, cara. Tem. Caraca. Tem. Ela vira diamante. Tem, cara, você tem de tudo, cara. O que você imaginar, você vê em X-Men, cara. Se tu imaginar que tem um cara de ouro, aparece um cara que se transforma em ouro. A Emma Frost. É, a irmã dela, a irmã dela tem um... Que poder que a irmã dela tem? Poder de gritar, não tem? Quem? Ela não tem irmã, não tem uma irmã, ela? Tem. A irmã dela, qual é o poder da irmã dela, cara? A irmã de quem? Da Emma? É. Eu ia falar um negócio muito escroto, mas eu não vou, cara, porque hoje eu sou o rei das piadinhas escrotas. Cara, na verdade eu não lembro da Emma Frost ter irmã. Eu lembro dela ter. Ela tem sim. Ela tem. Eu acho que o poder da irmã dela, é esse, cara, de que... Ah, a irmã dela, cara, é aquela que tem o poder de tato, cara. Não, isso é no filme, cara, isso é... No filme. Mas ela tem uma irmã, cara. Então, não tem, sei cara. A irmã dela, por sinal, é do Geração X. É a Adrienne Frost, né? É ela mesmo. É quem? Deixa ela pra lá. Ele tá pensando na do... É, eu tava pensando na outra no filme. Eu errei. Confundi. Tá pensando no filme. Mas tem, em verdade, tem a Adrienne Frost mesmo, bem lembrado. Mas eu não lembro do poder dela, cara. Nem eu. Deve ser algum outro poder inútil, né? Já desde a geração X. Ah, cara, nem tudo da geração X era inútil, só é bizarro. O poder dela é a psicometria, ler impressões psíquicas deixadas pelas pessoas em objetos capazes de tocar. Ou seja, vocês lembram. Vidente. Quase. Quase. Vidente, vocês lembram, né? daquele filme Heroes? O filme? Que tinha aquela pivetinha lá, que eu me esqueci o nome. Faz filme bizarro. Uhum. Então, o poder parecido com os dos rastreadores daquele filme. Ela toca no objeto e sabe a história de quem daquele objeto todinho, quem pegou, quem teve lá e tal, e tal, e tal. E assim, é útil pra cacete, hein? Eu ainda é útil se ela trabalhar numa coluna de fofoca, cara, sei lá. Só assim também. Sou mais o Color Kid. Pelo menos eu sou, não ia precisar sair comprando roupa. Eu ia ter uma roupa pra cada dia da semana. E olha lá. Porra. Eu não ia gastar dinheiro. Estavam reclamando de dinheiro aí. É. Que tenso. Meu Deus. A roupa podia se desgastar à vontade, mas ela tá lá, com a cor novinha, né? A cor bonitinha lá, que te escolhesse. Ai. Muito bom. Ele nem precisa lavar a roupa, né? Só mudar a cor que muda a sujeira junto. Não, porque não. Olha, tem minhas dúvidas. Acho que o negócio não funciona muito bem assim. Eu acho que ele só muda a cor, não tira a sujeira. Ou será que ele é tudo embutido? O que o Color Kid tem embutido, eu não sei e não quero saber. Cara, ele só muda a cor, cara. Ele não passa homo nas paradas, não. Cara. Ele podia ser o garoto propaganda da HP, né? É da HP, é verdade. Ó. Nossa, velho. Mas vamos botar uma coisa aqui em parâmetro. Vamos botar uma comparação dos heróis da DC contra o da Marvel. Então, antes de começar a comparação, eu quero fazer um quiz aqui. Conta. Rodano. Diga. DC ou Marvel? What? DC ou Marvel? Cara, eu sou Marvel até morrer. Land? DC. Vini? Eu só vou ter que ser Marvel, porque falei mal do Aranha, mas eu curto pra caramba o Aranha. É, pois é. Português? Eu fico na dúvida, eu vou ter que desempatar isso? Ai, fica com a Capcom, né? Não. Fica com a Capcom. Me amarro do meio. Vai com a Capcom, que a Capcom tem o Zero. Tem quem, cara? Não, velho, eu vou... Ele vai me perguntar quem é o Zero. Quem é o Zero da Capcom? Esse aqui é o Zero, é o cara do Mega Man, né? Exatamente, o irmão do X, do X, do Man. Ah, o Zero. O Zero. Quando não é pra falar inglês, ele fala, né, Jordão? Não é? O que é, cara? Eu falei Zero, Zero. É que eu lembro da pronúncia do jogo. Mega Man X4, cara, era Zero. Eu jogava com o Zero, aí vinha o Zero correndo, aí vinha ele. Zero, Zero, help me, não sei o que, sei o que, sei o que. Aí daqui a pouco no final eles se matam, né? Ele tem que matar ela. Eu fiquei puto com isso, mas enfim. Cara, mal tô curioso com uma coisa. Land, por que a DC, cara? Por causa do lobo. Caiu o lobo, é o melhor herói de todos, ninguém vence ele e pronto. Cara, eu te digo um que vence ele. Não, não digo um que vence ele. Cara, pode vencer ele. Ele é imortal. Ele morreu em uma série. Cara. Foi recusado no inferno, foi recusado no céu, pra cá ele volta pra terra. Pode vencer, vencer, vencer, ele vai voltar e vai te quebrar alguma hora, não importa. Tá bom, só faço a pergunta, qual é a graça disso? Cara, a graça não é nem isso, a graça é a personalidade dele. Tipo, geralmente o herói é todo certinho e tal, ele é todo errado. Tipo, ele é mais vilão do que herói. Lógico, o cara sofreu bullying até no inferno, velho. Ele foi bullyingado pro inferno, cara. O inferno aceita ele nasceu tudo. De um planeta onde todo mundo era pacífico. Ele é um gênio. Ele criou uma série, ele criou um experimento que foram como se fossem escorpiões nanotecnológicos que varreu o planeta dele todo e matou todo mundo. Não contente com isso, ele saiu pegou a moto voadora dele e saiu pelo universo espalhando tudo. Espalhando tipo assim, a força dele. Tipo assim, foda-se, fazendo foda. Vamos limpar o universo. Eu tenho que ser o único aqui. Aí pegou a motinha dele super turbinada e saiu voando por aí atacando escorpiões por todo mundo. Tem um episódio que ele participa da Liga da Justiça que o super-homem vai parar no, acho que no futuro... No não, futuro. Peraí, ele entra na Liga da Justiça, é isso? Não, não. Ele é inimigo. Ele é aquele não, cara não, que é inimigo. O Super-Homem vai parar no futuro. Aí ele fica como substituto do Super-Homem nesse episódio. Cara, ele vai lutar contra o filho do Darkseid. Cara, mas ele zoa muito o filho do Darkseid enquanto desce a porrada no filho do Darkseid. Eu não me lembro. Eu me lembro mais ou menos desse episódio, cara. Cara, ele empilha uma pilha de carro em cima do filho do Darkseid, começa a jogar mais e começa a falar: pede pinico, pede pinico! Eita! Eu acho que você vai vir, mas eu não me recordo de partes e flashes assim. Eu tenho que admitir, cara, que eu não conheço o Lobo, cara, mas se ele realmente é isso, ele é o único personagem que tem alguma coisa a oferecer da DC, viu, cara? Concordo. O único não, mas um dos poucos, cara. Até não, tirando ele, o que que tem? O Super-Homem? O Batman. Tem a super fraqueza? Ah, tem o Batman, concordo. O Batman. Tem o Flash, tem o Flash. Cara, o Flash eu também gosto. Tem o Flash, eu acho melhor. Tem o Flash, o Kid Flash. O problema do Flash é que os inimigos dele são ridículos. Aham. Uhum. Mas, cara, mas tem que ser ridículo, né, cara? O que o cara vai fazer com outro cara? O cara só pode correr. Eu quero ver quando alguém vier correndo em velocidade supersônica e meter a mão no meio da sua lata. Ver se tu vai achar legal. Mas, cara, se eu sou um super vilão, eu vou ter um super poder. Então, cara, eu vou segurar esse super soco sônico dele. Cara, nem o super-homem é tão rápido quanto o Flash. Correndo. Se o teu for o Color Boy, cara... Teu poder foi o Paulo Boy, tu de vilão lá, porque tá revoltado, porque ninguém te aceita em canto nenhum, cara. O que é que tu vai fazer com... Eu vou mudar a cor da roupa do Flash, vou botar um rosa pra ele. Ficar de rosinha correndo pra lá e pra cá. Morrer de vergonha. Ele vai morrer de tanta vergonha que não vai mais me bater, cara. Ai, então vai me contratar pra estilista, cara. Olha só. Acabou. Eu acho que isso talvez funcionaria com Batman. Com Batman, cara. Não sei, eu acho que funciona com Flash, mais do que com Batman. Mas voltando a falar do Lobo, cara, é, alguém da Marvel que bate pau a pau com o Lobo, se ele for do jeito que eu realmente tô imaginando aqui, cara, é o Spawn, cara. Spawn é foda, velho. Ele morreu, voltou do inferno, se rebelou contra o inferno, matou anjo, matou demônio e tá lá, mostrando que é foda. Não, eu tenho minhas dúvidas, porque se o Spawn faz isso tudo e tal, chega lá o Lobo no inferno... O Spawn fica com medo do Lobo e manda ele sair de lá. Pronto. Peraí. O Spawn não tá no inferno. Ele tá na Terra. É. Ele pode ir pro inferno. Ele leva o Lobo pro inferno e fala assim, fica aí, seu filho da puta, e sai de lá. Cara, na minha opinião, o Lobo sentaria porrada em todo mundo. O Lobo vai tentar sentar porrada quando ele vê tá sentando outra coisa. Tchê. Olha, o Lobo não, geralmente não faz esse estilo aí, não. Isso aí é mais do Color Kid. Exatamente. Ah, mas o Spawn, cara, acho que daria uma briga boa entre os dois, cara. Na minha opinião, o único que chega perto do Lobo é o Wolverine, da Marvel. Mas mesmo assim, o Wolverine não é imortal. Ele só tem regeneração. Ah, cara, na boa. Sabe o que eu acho desses dois super-heróis? Eles são super-heróis Game Shark, cara. Não tenha dúvida. Sem sacanagem, não tem como, cara. É Game Shark na veia isso aí. Tenta pensar o que é um cara que é imortal, tem super força, super resistência, tem a super regeneração e é um gênio. O cara não tem fraqueza. Tá, eu boto aí só o Xavier, controla a mente dele e acabou. Ele fica de quatro cachorrinho. Tenho minhas dúvidas que ele ia conseguir controlar a mente dele. Tu sabe que... O cara pode ser um gênio, ele pode ter uma resistência. Peraí, ele ser, cara, um gênio não quer dizer nada, não precisa, cara. Nem ser um gênio, cara. Tem vários personagens que o Xavier não consegue dominar, cara. Aham. Uhum. É. Tem uma penca dele. Pô, até o Juggernaut lá com aquele capacete de lata de goiabada latão. Dele. Mas é o que eu tô falando. Mas aí o Lobo vai saber, cara, que ele tem que usar um capacete de lata velha. De sucata pro Xavier não controlar a mente dele. Até não, ele descobrir isso. É capacete. Hã? Ele não é o único, ele não precisa de capacete, tem outros, cara. Tem outros. Tem outros, cara. Outros. A Mística, cara. A Mística é um. A Mística é imune, cara, mas a Mística é imune. Sim. Mas ela é imune, não é poder dela, cara. É porque a mente dela é fora, cara, também. Ela criou resistência, cara. Não só ela. Acho, se eu não me engano, o Wolverine também tem uma certa resistência. Cara. Ela é imune porque ela é um super-herói avançado, cara. Um super-herói. Ela é um mutante avançado. Ela chegou a um nível disso, cara. Exatamente. Cara, tu acha que o Lobo, um cara de mais de 400 anos, que é um super-gênio, não vai ter uma resistência? Eu tenho minhas dúvidas que o Xavier ia conseguir fazer alguma coisa. Cara, se o Xavier não conseguiu fazer alguma coisa com a mente conturbada do filho dele, cara, então não sei se ele consegue com o lobo, não. Cara, pra tu ver, cara, o Xavier não conseguia botar ordem nem no filho dele, vai botar ordem no lobo? Tá, já que todo mundo está contra mim, né, o que eu posso fazer? Vou ter que desistir dos meus argumentos. Flawless victory. Fatality. É, cara, eu não gosto do Xavier, cara, que isso fique claro também. Não, velho, na boa, não, sério. Isso foi um momento histórico. Não sei se você reparou, Jordan. Que, tipo, o Vini aceitou. Não botou o argumento vencedor, né? Exatamente, ele não botou o argumento vencedor. De, tipo, eu continuo achando que o Xavier vence o Lobo. Ele realmente aceitou. É porque não tem como ir contra o Lobo. É impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque talvez em algum outro universo, alguma coisa parecida. Mas com os existentes não tem como ir contra, cara. Nem o Vini. Cara, o Lobo venceu o nosso Hunter, cara. Depois disso eu acredito que ele vence todo mundo, cara. Depois disso eu começo a acreditar no Lobo também, cara. É fazer o quê, né? Às vezes nós temos que perder, né? Alguma batalha, né? Aí o Lobo venceu a super cabeçadora do Vini. Pode vencer qualquer coisa. Assim, super poder de lado, cara. Tipo... Existem os personagens que podem ter os poderes maravilhosos e tal, não sei o que, mas que são incríveis bundões. Chapolin, cara. Eu pensei no Chapolin. Olha só. Ah, é, cara. O Chapolin é incrível pros poderes que ele tem. Que muito são quase foda. Nenhum. Aham. E a marreta biônica dele? Acabou. E a pílula do polegar lá dele, cara? Exatamente. A pílula do polegar que ele fica... Essa pílula tem um nome, hein? Como é que é o nome da pílula? Ah, são as pastilhas de nanicolina. Na Nicolina. Eu acho que o réu tá aí, cara. O réu tá em silêncio. Eu tô em silêncio. Vocês estão falando de Chapolin e eu já avisei nesses casts que eu nunca escutei, nunca assisti Chaves. E que eu não tenho essa... Isso, cara. Eu não tenho essa cultura, galera. Isso aí é coisa de vocês. É, você... Então deixa vocês falando aí que eu tô escutando, tô ouvindo. Não tinha Chaves e Chapolin em Portugal? Não, de jeito nenhum. Portugal, cara, fica muito longe do México. O México fica mais perto pra gente. Não, não é assim não, porque em Portugal tinha Chiquititas, cara. Conheça a lógica geográfica do Vini. Mas é verdade. Não chega por Portugal, porque tudo vai por terra. É, tá muito longe pra chegar nele, cara. Oh, meu Deus. Tá difícil entender isso? Mas essa pílula de nano, como é que é? É Nicolina. Na Nicolina me lembrou Alice no País das Maravilhas, cara. Aquele. Tipo, a animação, o filme, a história em geral. É a droga rolando solta. Todo mundo drogado naquilo. Uma garota que entra numa sala, pega um cogumelo lá de bobeira, come e viajou, chapa. Literalmente ela viajou. Aham. Uhum. Não, ela não chega numa sala, ela cai num buraco, velho. Ela começa a onde provavelmente a galera escondia a droga quando a polícia passava. Provavelmente ela é a maior cracuda. A maior cracuda das histórias da Disney. Convenhamos. Cara, minha opinião nisso fica meio vaga, porque eu sou uma das poucas pessoas que não sou muito chegado na Disney. Ah, cara, eu gosto da Disney, mas é. Eu gosto da Disney, mas muito mais agora hoje em dia com a Pixar, sabe? Esses filmes de animação, eu acho que a maioria cara, é muito o problema bom. Da Disney é que é cantoria demais, cara. Para, tudo resulta em música. Música, dança, chega, pra que isso tudo? Qual o problema, cara? Por exemplo, o nosso líder aqui assiste Glee, cara. Ele assiste Glee, cara, olha só. Olha o nível. Isso aí, não. Isso aí já vai pelo gosto sexual de cada um. Isso aí já vai pelo gosto sexual de cada um. Até porque isso deve dar cadeia. Eu acho que isso é inafiançável. Isso aí eu prefiro não comentar. Segundo o cast que criticam a opção sexual do nosso líder. Eu tô sem moral nessa porra mesmo, viu, mano? O Nete acabou com ele, não é, Hel? Pô, cara, o convidado já chegando, cara. Chegou chegado, tá certo. Já chegou metendo nosso líder aí. Ah, meu Deus. Enfim, cara, vamos esquecer Glee, vamos voltar pro assunto. Vamos voltar pro assunto. Menos gay, né? Homens com cuequinha. Lógico. Cara, vamos falar de lutas improváveis aí? De boa. Desde que não tenha o lobo no meio. É, sem o lobo. Não, esquece o lobo, cara. Esquece o lobo. Bota até o arqueiro o lobo... verde contra o arqueiro gavião. Se matem o gavião arqueiro. Não, mas eu quero chamar ele de arqueiro gavião um pouquinho. É, é um arqueiro com a cabeça de gavião, né? Aham. Uhum. Arqueiro com a cabeça de gavião, cara. Cara, eu nem preciso dizer que o arqueiro verde é muito mais top, né, cara? Cara, ele é verde. Ele é rico. Irmão do Hulk. Ele é rico. Ele é rico, acabou, velho. É só isso. Mas o arqueiro... Ele ganha... Cara, ele ganha só por ter esse superpoder. O que eles vão fazer? Vão ficar lá arremessando flecha um no outro e dando roladinha? É a fusão de flecha? Tá bom, qual é a diferença de um cara, de outro, cara? O arqueiro verde pegou a Lois Lane no Smallville, cara. Aí, mais uma pra ele ganhar. 2x0 arqueiro verde, cara. E o Gavião Arqueiro foi dispensado pela Viúva Negra, cara. 3x0 arqueiro verde, cara. O arqueiro verde tem um ajudante. É. 4x0 arqueiro verde. As ninguém flechas quer usar do... Tem as flechas especiais do arqueiro verde também. 3x0 arqueiro verde. Cara, ninguém quer usar o arqueiro no jogo da Marvel, cara. Exatamente. No jogo da Marvel, o arqueiro verde é o pior. O Gavião Arqueiro é o pior, cara. É, exatamente. 7x0 arqueiro verde. Cara, convenhamos. O Gavião Arqueiro é o Robin Hood vestido de roxo. Exatamente. Não, e olhe lá, porque o Robin Hood pelo menos sabia lutar com bastão, espada e tal. O Gavião Arqueiro nem isso. Só fica lá aquelas flechinhas dele. E aí? E acabou a flechinha. Ter essa porrada nele, ele vai fazer o quê? Vai te meter a flecha. Opa! Enfim, já que o assunto é dinheiro, cara, que tal a gente botar logo o Homem de Ferro contra o Batman? Exatamente, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Não, eu sou Homem de Ferro até a morte, cara. Eu também, tô com o Jordano. Eu curto pra cacete o Batman, mas eu tô com o Homem de Ferro eu e não também. Abro nem a pau, velho. Eu tô com o Homem de Ferro. Eu fico dividido, cara. Eu vou no empate técnico. Eu vou no empate técnico. Cara, que essa aí eu não sei responder. Não. Eu não vou nem a roupa do Homem de Ferro, velho. A roupa do Homem de Ferro aguentou uma martelada do martelo de Mir, cara. Eu duvido que o Batman aguente pelo menos uma cuspida dele. Cara, mas, cara, nós temos que pensar uma coisa aqui. O Batman tem um centro de inteligência, um centro de adquirir informação. Ele tem a fraqueza de todo mundo da Liga de Justiça. Por que ele pode descobrir a fraqueza do Homem de Ferro? Qual é a fraqueza do Homem de Ferro, cara? Um pulso eletromagnético? Exatamente, isso que eu ia falar. Um imp. Talvez, cara. Talvez, mas eu acho que não, cara. Um imp, fode o sistema todo dele. A roupa não funciona mais. A bateria no peito dele, que faz ele ficar vivo, fode com ele. Porque ele é movido à luz solar. A bateria é elétrica. É, ele é movido à pilha. A pilha. Bateria elétrica. Bota 5 pilhas A no peito dele e ele vai embora. Exatamente, ele é movido à pilha. Se... Ele é movido à luz solar. Não, ele é luz solar, filha. Não, cara. É um bagulho que ele bolou lá que eu não faço a mínima ideia do que é. Não, eu sei, mas foi o que o Vini falou. Eu não tô entendendo, cara. Ele é movido à pilha, cara. Só isso que eu te falo. Duracell. Mas eu ainda acho, eu acredito ainda que a tecnologia do Homem de Ferro não está sujeita a um pulso eletromagnético, cara. É, eu não vou falar que tá sujeito ou não, porque eu não sei. Mas se tá sujeito, por que ninguém nunca pensou em usar isso? Porque não, eu já ia falar isso. O cara só luta contra gênio, cara. Ele não luta contra... É, mas todo gênio, às vezes, dá uma de burro, né? Você pensa em tudo... Não, sério, cara. Tem muito gênio que isso. Ele pode pensar em tudo, mas sempre esquece de uma coisa básica, cara. Cara, convenhamos. Se usasse um pulso eletromagnético, seria a coisa mais escrota, que ia acabar totalmente com a graça do Homem de Ferro. Mas, cara, ia acabar ali com ele, ia acabar com tudo. Porque ia matar ele se ele destruísse aquele negócio no peito dele. Entendeu? E tinha que usar pra ele poder criar proteção, porque até lá ninguém se sabe se ele criou alguma proteção anti-imp. Porque existe coisas resistentes a um impulso, que não vão torrar com um impulso. Mas nada foi abortado nele, que ele criou com essa tecnologia anti-imp. Cara, tudo do cara é de última tecnologia, cara. Mesmo que assim, era problema. Mesmo assim, cara. A própria roupa do Homem de Ferro tem um pulso eletromagnético. Ah, então, é verdade. É, provavelmente ele poderia usar o próprio pulso eletromagnético pra repelir outro pulso eletromagnético. Ah, eu não sei, eu não sei nada de física. Eu sou alienado total em física. Não, eu também. Eu não sei se ele pode usar para repelir, cara. Mas eu creio que se ele use, ele não pode tem a proteção, cara. É uma explosão ao redor. Então ele tem uma proteção contra. É, deve ter proteção, então. Porque a proteção disso, se eu tiver certo, eu acho que é chumbo. Não, não é chumbo, cara. É um outro. Mas não, esse chumbo também entra. Mas é uma outra parada também. Que se coloca em volta aos circuitos. Ele tem um. Ah, não, aqui, ó. O interior da armadura dele é feito de titânio e ouro, enriquecida por um campo eletromagnético. Ah, então. Ele é imune. Imune. Tá certo. Tá certo. O Batman perdeu. Batman, muda o meu voto. Voto acabou pro Batman. Acabou pro Batman. Batman tem que voltar. A não ser, que dele, o Batman pronto. Vá com a Batgirl e com a Mulher Gato, né? Pra tentar alguma coisa, né? Porque fazer um stripper pro Homem de Ferro pra ver se ele tira a armadura. Aí ele ganha. É. Aí o Batman ganha. É, cara. Ele leva lá, o Batgirl vai lá, o Mulher Gato, e ele fica lá na espreita. Ninguém, cara. Ele pega todo mundo em volta dele, cara. É, cara. Com certeza, cara, ele não. E é uma técnica válida. Isso é uma técnica válida. Sabem por quê, cara? É, cara. Porque a Batgirl é ruiva, cara. Ninguém então, resiste a uma ruiva, cara. Então, cara. Ele ainda tem uma chance, se ele pensar bem. Ele, não tenho chance, vou ter que apelar. Leva a Batgirl, leva o Mulher Gato e se esconde. Quando o Homem de Ferro der bobeira, tiver sem armadura, creu nele. Vai pegar ele no momento vulnerável, né? Exatamente. Exatamente. Literalmente. Literalmente. Então. O Batman, então, pegaria um Homem de Ferro de barraca armada, é isso? É, exato. Olha, por aí. Por aí. Entendeu? Então é uma chance. Então, vamos considerar um empate técnico. Vamos considerar empate técnico. Então. E eu não sei nem porque eu tô protegendo o Batman, cara. Porque eu tô com Homem de Ferro, mas eu tô protegendo o Batman. Olha só. Ah, agora que já deu a ideia, ferrou tudo. Eu é sei. Empate técnico. É, já foi, já deu empate técnico. Agora, vamos falar desses filmes aí de super-heróis secundários, totalmente coitados. Como, por exemplo, o tal do Kick-Ass. Rapaz, Kick-Ass é muito bom, depois. Cara. Que é mítico, cara. Que não tem poder nenhum, cara. Ele é completamente escroto no início. Cara, o que que é isso, cara? No início, que é do início até o final, cara, ele continua a mesma merda. Não, cara, no filme sim. No filme ele continua sendo escroto, do início até o final, mas, pô, ele vai recebendo um treinamento e depois ele vai se tornando um cara melhor. Ele, não, eu digo um negócio, ele é porradeiro, nato, só que é aquilo. Ele não sente dor nenhuma. Depois daquele acidente que ele sofreu lá, espancaram ele até quase morte. O cara perdeu toda a sensação de dor no corpo. Não sei se é toda a parte do corpo. Até... Opa! Eu não sei que parte ele sente. Isso aí é pra aquela companheirazinha dele lá, mas isso aí é pedofilia. Ah, não, não, ele tem a namorada dele também. Tipo, ele bate pra cacete. E tipo, ele é um herói como. Ele é indiferente, porque ele é uma pessoa normal. Não ganhou poder nenhum. Ele continua sendo só um cara que tem coragem pra cacete e sai descendo o cacete todo mundo. Ah, cara, eu chuta bundas, cara. Não entendi. É o chuta bundas. Ah, é. O que chuta bunda. É literalmente o que é isso. É, uhum. Meu maior medo foi quando o filme veio pro Brasil que eles traduzissem pra chuta bunda. Imagina, chutador de bunda. Cara, quando eu vi esse filme escrito que é esse, cara? Eu fiquei olhando, que porra é essa, cara? Eu não conheci o que é esse até esse filme. Aí tu viu como ele tem um. Ele, apesar de ele ser legal em certos pontos, cara, ele tem uma das roupas mais ridículas de todos os heróis Marvel, DC. Capcom, seja lá o que for. Não, cara, o Super Gêmeos ainda tem uma roupinha pior. Eu tenho minhas dúvidas, cara. Cara, ele comprou a roupa dele no eBay. Quem comprou a própria roupa no eBay, cara? Tá errado. Não, cara, o Color Kid tem muito roupa. Errado. O Color Kid, né? A roupa do Color Kid, pelo menos, é mais discreta que a dele. O Color Kid faz uma cor, cara, quando ele quiser. É. Exatamente, é. Color Kid muda a cor da roupinha dele, ele faz a roupinha dele. É, pelo que eu vi das imagens do Color Kid, ele pelo menos usa um peitinho básico. Pô, a roupa do Kick-Ass é ridícula, cara. Aquele verde e amarelo. Aquele amarelo é doendo. Sei lá. Pra mim, cor é tudo básico. Esse negócio de tonalidade é coisa de quem assiste Glee. Cara, mas Glee, cara, não é programa de estilismo, cara. Glee é um musical, cara. Cara, geralmente quem é, como posso dizer, sem ser muito preconceituoso, geralmente quem... Gay, bicha, baitona. Sabe a diferença entre... Isso. Isso mesmo. Sabe a diferença entre magenta e rosa. Ah, cara, então isso prova que eu não sou, cara, porque eu não tenho a ideia de que seja isso, cara. De qual seja a diferença. Muito maior. Viu, já é mais um ponto positivo. Tá subindo no conceito, por enquanto. É, que você não é gay até você saber diferenciar magenta de rosa. Cara, eu nem sei nem que merda é essa quando, aí tá falando. Peraí, se tu tá falando, tu sabe diferenciar, não é, Lange? Pelo jeito que ele tá falando, olha, tão bem ali, ele deve saber diferenciar. Eu não sei te dizer qual é a diferença das duas, mas eu sei que isso é uma brincadeira muito antiga que eu já faço. Aham. Mas a única que soube diferenciar isso... Cara, não, acho que ninguém soube... Cara, acho que nem mulher sabe diferenciar magenta de rosa. Isso aí é específico de gay. Velho, eu nem sei nem que porra é essa que tu tá falando. Tu tá falando árabe pra mim. Porque até em inglês eu entendo. Sem dúvida. Ai, Deus, eu vou ficar quieto aqui. Peraí, você sabe a diferença de magenta? Daniel? Tu sabe, Hel? Eu faço cinema, eu estudei cores, cara. Eu sei a diferença. Essa... Mas, tipo, eu também só sei a diferença teoricamente, né, cara? Eu sei que o magenta é uma das cores primárias que formam o resto das cores. Sério? E que rosa, sei lá, é rosa, velho. Pra mim, as cores primárias, cara, era azul, amarelo e vermelho. Aí que tá. Infelizmente, não é bem assim, cara. Porque, assim, eu como estudo, faço cinema, eu estudo essas coisas, eu estudei pigmento. Inclusive, tipo, as cores da impressora. Elas são magenta, amarelo e ciano, que é um azul mais claro, pelo que eu entendi. Não sei, eu não vejo muita diferença entre esse azul e ciano. É, eu tô vendo a cor aqui na impressora. Entendeu? Tá vendo a cor da impressora? Sério, eu tô com a impressora aberta aqui. Ah, tá. Então, tipo, é isso, sacou? Então, são as cores primárias. Magenta é uma das cores primárias. Eu estudei isso. Ah, isso que é magenta? É, isso é magenta. Agora eu sei que dá. Você vê... E como parabéns, você vê, você tem é um uma diferença. Agora. Ai, agora eu sou um pouco mais gay, né? Tem uma diferença? Pode falar, mano. Hein, Michael? Pode, caraca. Hein, Wendy? Pode falar. Tem uma diferença enorme pro rosa. Tem. Entendeu? Então... É mais como um bege. É quase igual, né? Rosa e bege. Fica ali entre o bege... Hein, Vini? Fica ali entre o bege e o preto, sabe? É bem por aí. É mais ou menos entre o preto e o branco, né? É, exatamente. Tá, por aí. Entre cinza então, e o branco, beleza. Palmas para o nosso color boy, né? Que nos deu essa aula agora de cores primárias e o que é magenta e o que é rosa. Isso aí, transformou todo mundo em um pouquinho mais gay. Exatamente. Claro, filho. Não fui eu comemorando. Não, eu tô vendo ele comemorando, cara, mas... Mas o que você estava falando então? É boiolagens à parte. Deixando a boiolagem de lado, né, cara? Vamos deixa de lado. Então, né? Scott Pilgrim. Já quem tá falando o que é, já Scott adiantar. O quê? Scott. Scott Pilgrim. Eita! É um quase Pilgrim. Isso, né? É Scott Pilgrim. Porra, eu tô vendo um I no nome dele ali, Pilgrim. É Pilgrim. Pilgrim. É quase Curirim, cara. É Pilgrim. Scott Curirim. É. Scott Curirim. Não, ele não morre. Ele não morre, verdade. Ele não consegue morrer, cara. Ele morre sim, cara. Morre porque não. Porque ele tem vida extra. Ah, é verdade. Curirim é. Mesmo. Caraca, galera, se você não assistiu Scott Pilgrim e você estava afim de assistir, foi mal pelo spoiler, mano. Pelo spoiler. Brabo. Muito bravo. Eu sempre preferi aquela chinesa. Não é, cara. Não. A Mei é tão mais bonitinha, cara. Se bem que. Eu não sei, cara. Eu ficaria indeciso ali, ó. Cara, não. Eu cara. prefiro asiática, sem dúvida. A Ramona, cara. A Ramona é muito top também, cara. Porra. Não, cara, nem acho ela tão isso, cara. Ela tem uma cara de cracuda com cabelo rosa. Não. Toda desleixada. Eu sou muito mais chinesinha. Ela é uma cracuda com cabelo rosa. Sou muito mais a chinesa. Cara, tipo, As Stanças são vários cracudos, cara. É todo mundo viajando ali, é muito louco, velho. Tipo, o carinha voava, cara. Voava? Cara, o pior é aquele um dos inimigos, um dos ex-namorados que ele tinha que vencer. Aquele maluco que era vegano. Vegano. Cara, que, tipo, ele tinha o poder dele porque ele não comia carne. Cacete, por quê? Velho, mas vamos lá, né? O Scott, cara, venceu o Capitão América. Sério? Foi isso? Essa aí eu não conheço. Porra, cara. Um dos ex-namorados da Ramona. É, tá, cara, vou contar. É verdade. O skatista. Ah, o skatista. Skatista. Ele venceu. É ele. Sério que é ele? É eu ele. Eu não lembrava disso. É ele. Pior de tudo. É o Capitão América. Cara, eu lembrei do ator, cara. E eu nem vi o ator do Capitão América ainda, mas eu lembrei. Ah, cara. Não lembro o nome de ator nenhum, cara. Nem eu, velho. Eu não lembro de... Mas Jordano, é horrível. Tu não sabe que é o Jordano que grava esse negócio aí dos atores? Ele grava. Mas o pior... Não, cara. O primeiro, cara, foi mais ridículo. O que ele lutou. O primeiro ex. Ah, cara, claramente eu prefiro um ex dela, cara. Hã? Que é isso? Che, não. Ah, não. Primeiro eles conhecem, não adianta. Prefere o ex dela. Nem conhece. Nem conhece. Porque você sabe muito bem que eu tô falando da mulher. Ah. Um dos ex mulher. Não sei não, cara. Você tá se comprometendo. Primeiro você não sabia o teste não. Do Michael pra saber quem era granola e quem não era. Tu sabia a resposta. Não. Agora, tu vem me dizer que gostava de um dos ex da Ramona, cara. Não, cara. É complicado. Detalhe, velho. Mesmo ela sendo do sexo feminino, ela te mete o pau, viu? Literalmente. Literalmente. Literalmente eu duvido, mas que ela era uma lésbica gostosinha, ela era. Cara, mas o que eu acho mais estranho no Scott, cara, é que, tipo, ele é estranho, ele tem cara de lesado e, tipo, ele pega a Ramona e aquela ex-namorada gostosa dele. Por quê? O que que viram nele? Eu não me conformo com isso. Eu não sei se ele era lesado dessa forma na história original e tal. Mas o ator que faz ele tem cara de lesado. Cara, eu sempre critico isso, na boa. Michael Cera não é ator pra fazer o Scott, cara. Eu li o quadrinho, entendeu? E, tipo, pra mim não transmite a mesma coisa. O Cera, pra mim, é um pobre coitado de Superbad, de Juno, sabe? Sim, que é o papel perfeito pra ele, papel de lesado. Exatamente, o Scott não é assim. O Scott é um ferrado. O Scott é um cracudo, cara. Olha, não, mas realmente, era pra ser isso. Mas, tipo, é que queriam botar aquilo. É a história pra conquistar o público nerd. Aí botar que o nerd tem que ser um cara com cara de lesado. Ridículo. Não é assim que a história funciona. Eu gostei do filme, cara. Foi bem bem diferente do que eu imaginei que poderia ser. Então, eu gostei do filme, mas eu não gosto do ator. Não gosto do Michael Cera. Eu gostei do filme assim em termos, assim, porque eu não gosto dessa briga idiota que ele tem. Só pra ficar com a Ramona, ter que enfrentar os ex dela, cara. Isso eu achei totalmente ridículo. Mas... Eu achei o filme legal, os confrontos legais. Porque, tipo, os confrontos pegava todo aquele... Pegava todo o meio RPG. Da cultura nerd e tal. Bom, aquele confronto que ele vai no estilo Guitar Hero e tal... Imagina, nós Rock Band. Baixo. Foi o melhor, cara. Aquele foi o melhor confronto de todos. Quando vem aquelas duas formações se enfrentando e tal. Pra mim, isso foi a parte mais legal do filme. Eu gostei do filme e tal, concordo com o Daniel que o ator é completamente lesado e caiu de quedas no filme. Mas isso não faz com que o filme seja ruim, na minha opinião. O foda foi quando ele vai pegar... Não, ele conseguiu a Espada do Amor. Pá, pá, pá, pá. Espada quebra. Não, ele morreu. Ressuscitou. Ele adquire a espada do alto respeito. Dan, dan, dan, dan. Cara, espada do alto respeito. Espada do amor, velho. Convenhamos, cara. O alto respeito tá acima do amor. Tá, claro que tá. Eu concordo com isso. Mas, porra. Ele puxando a espada no meio do peito. Apesar de que o amor muitas vezes é mais forte que o auto-respeito. Oh, que fofo. Ah, meu Deus. Tá, é... Hancock. Hancock é um super-homem alcoólatra. Eu gosto de Hancock, cara. Eu também exatamente gosto. Exatamente isso, cara. É que, tipo, mostra o lado humano do herói. Tipo, que o cara não é aquilo. A fortaleza que nada afeta ele psicologicamente. Cara. Exatamente. Eu acho uma história legal, mostra a fraqueza dele, mostra como Pode ser que ele tenha um lado humano, que ele não é só tipo, que nem o Super-Homem, que é aquela máquina de lutar. Pô, Super-Homem é uma máquina de lutar? Todo mundo tem uma criptonita? É. Todo mundo tem uma criptonita, chegar lá e ferrar assim, ele? Mesmo assim, ele desce a porrada em todo mundo. Cara, o que, que eu acho desse filme? Ele é legal até... Até o final. O final é terrível, o final é terrível, pelo amor de Deus. É, começa a historinha lá. Quando começa a historinha de amor, mata o filme, acabou, entendeu? Então, tu tá vendo, cara, o amor, como o amor estraga tudo, auto-respeito acabou, cara, auto-respeito é tudo aí. Não, e eu falei que o amor pode ser mais forte que o auto-respeito, o Hancock é a prova. Oh, meu Deus. Exatamente. Ele larga tudo, esquece poder, esquece tudo por causa do amor. Na verdade, não, né? Ele queria esquecer os poderes dele, só que a outra lá preferiu que ele vivesse por causa do amor, de novo. Ó, oh, beleza, mais um spoiler de outro filme. Ei. Tá ótimo. Vamos dar spoiler de qual filme mais? Oh. Fala o próximo filme aí. Vixe. Agora sim, falando de filme de herói B, né? Dessa linhazinha B que a gente não tem esse costume, que eu curti muito, velho. Eu não sei se vocês já chegaram a ver School High, Escola de Heróis. Esse eu vi. Ah, School High, não, né? Não, é Sky alguma coisa, né? Não? Sky White School. Não, ah. Sky... Sky White School. Não, não. Ah, tudo faz. Esse troço aí mesmo. É, deve ser isso mesmo. Se não for, também vocês corrigem, galera. E vamos falar desse filme que eu acho bem interessante, por acaso. Porque é um filme... E é Sky High mesmo. Exatamente. É um filme que mostra que, tipo, nem todo superpoder pode ser aquela maravilha, sabe? Você não vai, tipo, soltar fogo pelas mãos, atirar gelo, entendeu? Sei lá. Tipo, seu superpoder pode ser você. Entendeu? Essas coisas assim úteis. Então, você pode ter coisas inúteis. Como nós já vimos aqui, inclusive. Cara, a noção do filme não é nem esse, cara. É mostrar que aquilo, não importa qual seja a sua habilidade, você não é inútil. Eu ia chegar lá, mas é bem isso mesmo que você falou. É passar aquela lição de moral e tal. Mas convenhamos, tinha um poder ridículo nesse filme. Você toma aí, pra mim, só, pô, pra, só pra me saber. Transformação em porquinho da Índia. Porquinho da Índia? Não, velho, o do porquinho da Índia, velho, muito comédia. Agora tem umas que me fazia chorar de rir, velho. Era daquele cara que brilha do escuro, cara. Que porra é aquilo, velho? O melhor, cara, era ver a cara de alegria dele, velho. Eu acho que é a mesma sensação que o Color Boy tem, cara. Tipo, ele super alegre lá, tipo, meu irmão, eu sou muito foda, cara. Eu sou muito foda. Aí chega o treinador lá, faz o teu poder aí, cara. Ele já tá rolando. Aí o cara, que porra é essa? Apaga a luz aí que tu vê. Meu irmão, mano, muito bom, velho. Só uma coisa, esse cara não é o gordinho? Oi? Acabou. O cara era gordinho, velho. Não, cara, ele não era gordo, não. Não era gordinho ele? Não, não, ele era magrão, esticado, cara. Ah, se eu não me engano, o gordinho que tinha lá era o que virava gosma. Ah, é outra coisa que eu poderia entender. Verdade, o gordinho virava gosma, exatamente. Cara, eu acho que brilhar no escuro é melhor do que ver a gosma. Pelo menos quando eu tô de noite, eu acho o controle remoto. Não sei. Todos os dois ainda é melhor do que ver o porquinho da Índia, cara. É, exatamente. Mas sobre a gosma, eu não sei, cara, porque eu fui criado jogando Pokémon, cara. E eu lembro como gosmas são horríveis. Eu aprendi inglês jogando Pokémon. Eu aprendi inglês jogando Final Fantasy, cara. Bom. Eu? Não, eu não aprendi inglês. Não, tu não aprendeu inglês. Você não aprendeu inglês. Mais outro filme que me chamou a atenção. Não, pra gente terminar de falar desse filme, alguém tem que soltar um spoiler dele, cara. É, vamos pensar. É que no final eles vencem aquele... O cara fortão que tá preso na outra dimensão lá, volta e eles se juntam com os poderes idiotas dele e conseguem vencer dele. Pronto. É nós, e é nós que voa, bruxão. Isso aí, é nós que voa, bruxão. GG. Vamos falar então aqui, pra encerrar essa parte de filme, A Liga Extraordinária, cara. Pô, esse é um filme que eu acho que ninguém vai falar mal dele, né? Liga Extraordinária. Não tem como falar mal, velho. Muito bom esse filme, velho. Muito bom. Não tem bom, como falar mal, cara. Eu gosto até do final, que é meio estranho. Mas eu não vou continuar falando do final, porque a gente não começou nem a falar do início do filme ainda. Vou dar outro spoiler agora, não. Deixa pra depois. É, não vai chegar dando spoiler já sem falar sequer o que é o filme, né? O que eu gosto do filme, o que eu acho legal, é que eles pegam várias histórias e tal e juntem uma só. Uhum. É, cara, eles pegaram Dorian Gray, pegaram aquele... Me esqueci o nome do doutor agora, que é o Doutor e o Monstro. Doutor é, alguma coisa e o Monstro. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Isso aí. Pronto, isso. Mr. Hyde e o Monstro. Não, é... Pegaram... É Jack e Mr. Hyde em inglês. Em português é o Médico e o Monstro. Pegaram a vampirinha lá, que eu não lembro de onde que ela é. Aham. Uhum. Pegaram sim, aquele capitão lá, Super Troll. É, 20 mil águas centenas, o Verne. Aham. Uhum. E o atirador lá, que eu me esqueci de onde é que ele é também. Quem? O... O cowboy. O velho. O Sean Connery. Ah, não, o Sean Connery. É, tem uma nuvem invisível também, né? É uma cara, invisível. Tem um homem invisível, verdade, bem lembrado. Ele é tão invisível que eu esqueci dele. Verdade é só. Nossa, ele é tão imortal também. Tem o imortal também. O homem invisível é imortal também? Não, não. Tem o cara que é imortal, que ele... Toda não, velhice dele Dorian passa pro quadro. Dorian Gray. Então. Primeiro eu vou falar o seguinte, ó. O que vale a pena ali é a vampira, cara, porque ela é ruiva. Vampira é ruiva. Então mesmo não gostando de vampira, ela é top, velho. É, ela é gostosa. Fica claro desde o início. Segundo, velho, que tem um dos anti-heróis mais massa que eu acho, que é o Médico Monstro, velho. Concordo. Eu sempre achei fantástico, velho, aquela história. Eu fui forçado a ler pra vestibular, entendeu? Li também o Dorian Gray pro vestibular. Rapaz, ou vestibular eu não, li... pra prova eu de colégio. Eu li pra vestibular, velho, tá errado é? Isso. A prova de colégio, vestibular, nossa. Não, cara, foi, cara, pra prova de colégio. Tu lembra que colégio que eu estudei só escolhia livro ruim. A gente leu Iracema, velho. A Virgem dos Lobos de Mel, Filha de Araquém. Pô, pelo menos você leu, eu nem isso. Eu colei. Crianças, não façam isso em casa, tá? Faça melhor. Seja ninja. Isso aí, cole sem ninguém perceber. Exatamente. Olha, se você tá escutando esse cast, cara, faz que nem o Capitão Marvel, vai dormir, né? Tá na hora. Pô, tem uma classificação etária isso aqui. Cara, depois de tanta besteira que a gente falou, eu acho que realmente tem que ter uma classificação. Uhum. Mas vamos continuar no filme aí. Mas é aquilo, ouve quem quer, né? Vamos continuar no filme antes que a gente restenda mais ainda o público-alvo. Vamos lá, história do filme. Cara, não quem não quer não. Dar um spoiler aí? Quer falar, alguém quer falar que o Dorian Gray é o traidor do filme? Não. Não, você já fez esse favor pela gente, obrigado. Que no final eles criam um exército com o poder de cada um integrante da Liga Extraordinária e cada integrante original tem que lutar contra as cópiazinhas lá e pronto. E acabou pronto. O filme. Dei um spoiler. Spoiler grande. Essa é a minha função, né? É a função não, cara, do Lente. Você não deu spoiler, cara. Você contou o filme inteiro. Spoiler real desse filme é que o Sean Connery morre, cara. E revive no final. E provavelmente revive. Porque a África no final, nunca então... deixou ele morrer. Ou então, seja, um filme muito bom, tá recomendado. Então, galera, pra finalizar esse cast terrivelmente poderoso, vamos falar sobre um herói muito foda, o Besouro Verde. Cara, vamos falar os pontos positivos dele, né? Exatamente. É, exatamente, vamos falar sobre os pontos positivos dele. E agora vamos falar dos pontos negativos, né? Exatamente. Já que falamos dos pontos positivos, vamos falar dos pontos negativos. Olha, eu poderia falar dos pontos negativos se eu tivesse conseguido resistir a mais de 15 minutos do filme antes de dormir. Então cara, eu passo pro próximo. Tu viu muita coisa. Com 5 minutos iniciais eu tava emborcado já? No sétimo sono? Eu assisti o trailer, cara. E nunca mais quis saber desse exatamente. Filme. Exatamente. Eu tô com o Jordano, cara. Ah, cara, eu assisti 15 minutos por respeito ao Bruce Lee. Foi o papel... Um dos últimos... O Bruce Lee chegou a fazer parte da série e tal do Besouro Verde, blá, blá, blá. Ou esse foi outro Besouro Verde? Você está confundindo o besouro. Continua. É, deve ser outro besouro verde, não importa. Eu vi 15 minutos de vídeo, ou nem isso. Eu só lembro da cena dele dentro de um carro ou alguma coisa assim. Eu dormi. Acho que ninguém mais tem. Alguém mais tem um ponto de vista do filme? Chegando o meu, que foi o teto escuro? Não. Eu acho que não. Então, o que isso quer dizer? Significa que vai acabar. Que é que pena. A nossa deixa, entendeu? Pra vocês, meus caros amigos, agora... Aliás, pra vocês, meus caros amigos, não. Pra vocês, meus caros colegas de podcast, meus caros Teletubbies, é hora de dar tchau. Tchau! Que isso, cara? O cara sabe a diferença de magenta pra rosa. O cara disse que prefere um dos ex-namorados da Rabona e agora vem com o Teletubby, cara. É foda. Só faltou citar o Dick Wink e tava tudo certo. Né? Pô, tinha certeza. Vamos terminar então com chave mestra, cara. Vamos encerrar antes que o Daniel se complique mais. Vamos terminar com chave mestra então, cara. Porque eu sou muito macho, posso até cantar Teletubbies, cara. Canta Teletubbies aí pro pessoal. Vamos lá, vamos lá. Kinky Winky, Kinky Winky, Lala, Oh, Teletubbies. E que fique claro que o solzinho do Teletubbies virou uma mulher muito gostosa. Muito bom. Muito, de fato. Então, bom, galerinha... então, eu não quero saber. Eu vou falar primeiro, porque eu que introduzi essa droga e eu vou falar. Não. Fala, querida. Querida. Porra, cara. Enfim, é isso aí, galera. Mais uma vez, o mesmo esquema, entendeu? Comentem, curtam. Falem no Facebook. E se for falar no Facebook, pelo amor de Deus, escreve no blog, comenta, escreve no e-mail, sei lá. Entendeu? Porque assim, é muito legal você vir falar comigo, pô, o cast tá legal, não sei o que e tal. Sabe? E no blog não tem nada, tem zero comentário, sabe? Então, larga de ser preguiçoso. Chega lá, entendeu? E comenta. Dani Hell é um granola. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. E boa noite, paz no coração. Paz no coração. Todo mundo tá roubando paz no coração do réu. O réu tá ficando puto. Todo mundo rouba meu paz no coração, mané. Tá bom, tá errado isso. Não esqueça de curtir a nossa matéria no Facebook. O nosso cast no Facebook. Divulguem aí, mandem e-mails, critiquem, falem mal, esculhambem, falem bem. Surgiram temas pra gente e... Não, eu ia te atrapalhar porque é importante, cara. Tipo, continua aberta aquela coisa de, tipo, se você quiser escrever pro blog, não sei o quê, fazer um estágio com a gente, vamos dizer assim, né? Ficar mais bonito, entendeu? Não, você não vai querer estagiar comigo. Comigo, não. Com o réu, é com seus assuntos. Com o Jordano, é outros 500. What? Eu não entendi nada que ele quis dizer com isso, mas tudo bem. Então, bom, relaxa, você não vai estagiar com o Vini, porque o Vini não faz porra nenhuma, ele só grava. Exatamente. Então tá tranquilo. Tá tranquilo. É exatamente, entendeu? Assim. Exatamente. Então é só isso mesmo, entendeu? Façam isso, pelo amor de Deus, tá precisando, tá com falta de tempo. E chega, já dei tchau demais. Vamos lá, Jordan, foi mal. Pois é, isso aí. Curtam, compartilhem, sugiram. E boa noite e até a próxima. Isso aí, né, galera? Até a próxima. GG, bye bye, tchau, tchau. Não vou dizer paz no coração, porque senão o réu vai me bater, né? Que já tô com raiva, todo mundo tá roubando paz no coração dele. Paz no meu coração, tá todo mundo roubando. Caraca. E se o cachê for legal, eu tô aqui de novo na próxima. Isso aí, rapaz. Isso aí. O cara, tipo, pode vender a alma pra trazer esse cara aqui, não, beleza. Bom, é isso e paz, galera. Falou.